Angola, patria querida. Eu sou de Angola, país deixado pelos meus antepassados. Pergunte-me por quê que vivo longe da minha terra. Minha Angola, minha Angola, um dia havemos de nos ver. Minha Angola, minha pátria, um dia havemos de nos ver. Tantos anos na mata, a combater por tua liberdade, Angola. E eu sabia que um dia a verdade triunfaria. Minha Angola, um dia havemos de nos ver. Minha Angola, minha pátria, um dia havemos de nos ver. Angola. Deixa minha terra viver em paz, Angola, reconciliação. Oh, guerra, deixa minha terra viver em paz, Angola, liberdade. Deixado pelos meus antepassados, pergunto-me por quê que vivo longe da minha terra. Minha Angola, um dia havemos de nos ver. Minha Angola, minha pátria, um dia havemos de nos ver. Patria querida, paz, paz. Eu sou de Angola, eu sou de Angola.